Começa agora o programa Avivamento Urgente, com a apresentação do apóstolo Silvio Ribeiro. Me diz uma coisinha, vem cá. Qual é que é o seu nome, bonitinha? Maria. Maria! É o nome da minha esposa linda. Por que que a senhora tem pouco cabelinho assim? Estresse. Estresse? Chegou a ter alguma doença ruim ou não? Não, só caiu o cabelo. Caiu o cabelo. E sabe o que que Deus me disse quando eu estava vindo para cá? Deus me disse que ia arrancar todo o estresse das pessoas. Amém, aleluia. Diz que ia arrancar todo o estresse da cabeça das pessoas. Glória a Jesus. Mas era o estresse, não o cabelo. É. Ah, e como é que a senhora está agora? A senhora estava triste antes, agora está feliz, está legal. O que aconteceu? Estou muito feliz. E o que que a senhora sentiu que a senhora foi carregada para cá e chorou aqui ajoelhada? O que que a senhora sentiu? Eu senti a presença de Deus. Ah. E a senhora quer cabelo de volta? Quero. A senhora sabia que eu tenho o dom de fazer cabelo crescer? Quem sabia que eu tenho o dom de fazer cabelo crescer? Amém. A senhora crê? Fecha os seus olhos, deixa eu orar pela senhora. Levante as mãos, senhora, cá. Senhor, obrigado pela grande obra na vida dela. Por que que essa menininha tá chorando, bebê? Amor, ela tem 12 anos. E ela faz um mês que começou a ir na igreja. Só que a mãe dela é uma pessoa muito problemática, cheia de demônios. Oh. E faz coisas terríveis. Oh. E ela sozinha foi pra igreja pedindo pra Deus entrar na família e mudar meu a história. Jesus. Hoje ela passou o dia inteiro com fome na rua porque dentro de casa não tem comida. Meu Jesus. A mãe completamente presa. E eu senti no coração de nós trazermos ela aqui em cima, não pra envergonhar ela, mas pra mostrar pra ela que nós estamos do lado dela e que nós vamos ajudá-la com tudo, e vamos orar para que a mãe dela seja salva, em nome de Jesus. Nós vamos dar dinheiro para você sair daqui hoje. Amém. E amanhã mesmo nós já vamos levar comida na tua casa. Era você que estava lá na porta, triste lá? Quando eu cheguei, disse, por que que tá tão triste? Mas agora saiba de uma coisa, esse diabo está fugindo da tua casa. Amém. E você vai ser uma profetisa de Deus. Amém. Você vai ser uma cantora de Deus. Você vai ser uma menina, uma jovem, uma mulher cheia do Espírito de Deus. Pode começar a chorar, chora, chora, pode chorar. Fecha os teus olhos agora. Levantem as mãos para cá. Está chorando. O poder do Espírito Santo está chorando. Jesus não veio para tirar nada de ninguém. Jesus veio para dar tudo para você. Meu Deus, eu sinto tanta presença de Deus aqui. Cadê a música? Levante as mãos para cá. Livre! Meu Deus, livre, livre, livre. Satanás, diabo, tu vai sair da mãe dela agora. Tu vai sair do pai dela agora. Tu vai sair da família dela agora. E nunca mais vai voltar. Seja livre, família, em nome de Jesus. Quantos podem dar um aplauso para Deus? Quem lembra que esse homem veio pedir uma toalhinha, porque, o que que era seu? O primo dele estava morrendo de câncer, quem lembra? Quem lembra? Ó, algumas pessoas, por isso que você tem que vir sexta. O que que aconteceu com o seu primo? Ele está totalmente curado. Aleluia! Mais um testemunho de cura de câncer. Ele está totalmente desenganado, tá? Segundo os médicos. Podia ir para casa que provavelmente não se recuperaria mais. A primeira vez que a gente veio aqui, o senhor orou, tá? Ele não compareceu porque não podia vir porque estava doente. O senhor orou e deu o seu lencinho para dizer, leva, coloca aonde está o câncer, que ele vai ser curado. Dali uma semana ele fez um exame e a médica disse, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu vou levar os exames para casa para viu o que está acontecendo, que eu não estou entendendo o que aconteceu. Na outra sexta ele veio e o senhor orou por ele. Agora foi quinta-feira passada, a minha prima ligou e disse, ele está curado. Eu quero os testemunhos nas rádios. Dani, por isso que o diabo quer matar tu e o Anderson. E matar não é só matar no físico, a pior morte é a morte espiritual. E a senhora está vindo de São Gabriel por quê? Pode falar? Para lhe conhecer. Prazer. Quantos quilômetros? 325. 325, você sabe quem é esta mulher? Pena que não dá para dar tempo no muitos testemunhos no culto. Sabe quem é essa mulher? Posso falar? Essa mulher é uma ex-mãe de santo, batuqueira terrível. E agora é serva de Jesus. E agora ela veio pedir pela família. Levantem as mãos para cá. Feche os seus olhinhos. Tocou, maca, tá, maca. Levantem as mãos para cá. Repita comigo todas essas orações que os apóstolos estão fazendo. Essas profecias não são por acaso. São de Deus. Em sete dias nós veremos testemunhos incomuns para a glória de Deus. Aleluia, dá um aplauso. Pois bem, princesa, o que aconteceu com essa filhota? O nome dessa menina é Júlia. E ela veio aqui numa sexta-feira pedir oração pelo namorado. Ela trouxe uma foto do namorado. Aham. Que ele estava internado em uma clínica por dependência alcoólica. E graças a Deus que essa unção tem crescido cada vez mais sobre nós. O que o apóstolo Castelo estava falando. Olha só. Que tudo aquilo que nós tivemos de mal na nossa vida, e sexta-feira eu falei sobre isso, que o mal que veio sobre a sua vida não foi para te fazer uma pessoa derrotada, mas foi para Jesus te curar, porque tu suportaria aquela carga e teria base, teria argumento, teria legalidade no mundo espiritual, depois de curado, liberto, salvo e transformado, de curar, libertar, salvar e transformar uma multidão de vidas que passam pelo mesmo problema que você passou. Aleluia. E nós passamos por tudo. Amado, ser líder de avivamento não é coisa fácil. Lembra do samaritano? Sim. Ele disse assim: Senhor, e agora que o Senhor fez isso por mim, o que devo fazer? E o Senhor disse: vá você e faça o mesmo pelos outros. Uau. Era o que o apóstolo estava tentando testemunhar. Aquilo que Deus fez por você, o apóstolo pregou sexta sobre isso. Você está autorizado a fazer por qualquer pessoa. Então, nessa noite, todo vício será quebrado. Toda doença sairá. Em nome de Jesus. Milagres incomuns acontecerão. Amém. Casamento, família restaurada e sete dias. Senhor. Um milagre de riqueza incomum para alguém. Amém. Deus vai prosperar você tanto que onde você pisar vai ser prata e onde você botar a mão vai ser ouro. Amém. Diga, eu sou o recebedor. E o mais forte disso, amados, é que todo problema na sua vida não é para te derrotar, é Uau. Porque Deus quer te colocar num nível maior de intimidade com Ele. Uau. Porque Deus só pode se manifestar poderoso em meio a um problema. Se não existir problemas, se não existir lutas, se não existir dificuldades, Deus não pode mostrar o poder dEle. Uau. E ela veio aqui com a foto do namorado, chorando, pedindo um milagre de libertação, que ele estava em uma clínica, dependência alcoólica, e para honra e glória do Senhor, hoje ele está aqui, liberto. Uau! Glória a Deus! Tem alguém aí que ama almas? Quando eu me alegro, aleluia, com o milagre do próximo, eu sou o próximo a receber o milagre. Aleluia, Senhor! Uau, uau, uau! Pastor Dani, como se chama esta senhora? Apóstolo Silvio, o nome dessa irmã é Tânia. Tânia. Há mais de duas semanas com dores na nuca. De onde veio a Tânia? Aqui de Canoas, Tânia. Aqui de Canoas. Há mais de duas semanas com dores na nuca. Quando ela chegou aqui na igreja, dores nas pernas e na nuca. Impressionante. Quando a glória desceu, ela caiu sobre as cadeiras. Mas quando levantou o apóstolo Silvio, as dores nas pernas desapareceram. Desapareceram. Aleluia. Ela não poderia se agachar. Vamos lá, Tânia. Não podia se abaixar. Ela caiu tocada por Deus, pastor. Sobre as cadeiras. Quem veio junto com a Tânia? Quem veio junto com a Tânia? Uau! Tânia, o melhor tempo da sua vida começou. Amém. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Não se preocupe, a irmã vai segurar a senhora. Feche os seus olhos. Espírito Santo, toca ela em nome de Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, Tânia. Deus te abençoe. Vocês viram? Vocês que nos visitam nessa noite. Ela caiu sozinha lá. Agora eu toquei nela, ela não caiu. O que que aconteceu? O Espírito Santo tocou nela. Deus trouxe você. Deus vai fazer um grande milagre em você nessa noite. Eu tenho uma palavra para Canoas. Os melhores dias de Canoas estão começando hoje. Eu acho que não entenderam, eu tenho uma palavra para você. Os melhores dias de Canoas estão começando hoje. De Nova Santa Rita. Aleluia! Pastor, o que aconteceu com essa senhora? Apóstolo Silvio, o nome dessa irmã é Ana. Ana. E faz algum tempo que ela vem buscando o Espírito Santo. Eu nunca vi a Ana. Primeira vez? Primeira que ela vem aqui? Eu já lhe vi. Eu já lhe vi. Já foi lá no culto? Já. É mesmo, Ana? O que, que você tem buscado, filha? Ah, muito. Já faz um. Eu já lhe vi, Ana. Já lhe vi. Que eu busco o Espírito Santo. O Espírito Santo? Aham. Porque minha vida, uns 3 anos atrás, virou de cabeça para baixo. Me separei. Eu tive problemas financeiros, várias coisas me aconteceram. Então eu achei que só Jesus podia resolver isso. Amém. Né? Então eu comecei a buscar e estou aqui. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu contigo hoje? O Espírito Santo te ungiu. Aleluia. Aleluia. Vocês acham que talvez é um testemunho? Eu estou chorando. Eu estou chorando porque algum tempo atrás, pode baixar a música por favor, meu filho. Algum tempo atrás eu sofri tanto. Eu disse, Deus, o que, que o Senhor quer da minha vida, Deus? E Deus disse, eu só quero uma coisa, vai e conta para as pessoas que eu estou vivo e que eu vou ajudar cada uma delas. Eu vou ajudar cada uma delas. Hoje, quando nós chegamos aqui e vemos esses irmãos cantando de uma forma tão linda, vocês orando, chorando, e daqui um pouco Deus assim, o anjo vai descer aqui, e a igreja virou de perna para o ar. Até a irmã Maria recebeu o cabelo. Eu posso dormir tranquilo nessa noite, gente. Eu posso dormir tranquilo nessa noite. Sabe por quê? Você mesmo, você que não veio aqui na frente, você que está aí, que talvez é a primeira vez que escuta um crente, deixa eu te dizer algo, Jesus te ama de todo o teu ser, e a partir de hoje Jesus vai pegar você pela mão e vai ajudar você. Ana, Jesus me tirou das drogas, Ana, isso, pode começar a sorrir. Jesus tirou a minha mulher do feitiço. Pensa num casal que eram dois sem vergonha. Era eu e minha esposa, dois miseráveis, dois tristes, dois viciados, e hoje nós somos cheios do Espírito Santo. Amém. Hoje nós somos felizes, hoje nós ajudamos outras pessoas, hoje a nossa casa parece um pedacinho do céu. Hoje quando a gente começa a orar, a gente começa assim, Senhor, eu te agradeço, Alama, Canto, Reve, Assúbia, começamos a falar em línguas que só Deus fala, e isso vai acontecer com você. Glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhinhos. Está começando a chorar. Levantei as mãos para cá. Feche os teus olhos, Ana. O mais importante é poder trazer paz para as pessoas. Espírito Santo. Assim como o Senhor me encheu. Palavra de fé e prosperidade para o sócio da Rede Avivamento. Venho a ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei para te entregar. A graça e a paz, amado ouvinte, Deus abençoe a todos os nossos sócios do Avivamento. Esse é o nosso momento especial. A palavra de hoje é: quando eu abrir as minhas mãos na terra, com certeza Deus abrirá as janelas dos céus e nos enviará bênçãos que transformarão as nossas vidas. Uma vez mais, obrigado por ser alguém que está ajudando o Evangelho a alcançar mais vidas através da Rede Avivamento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não foi por acaso que você ouviu essa palavra. Ligue agora 051-3013-5258 e seja sócio da Rede Avivamento. Igreja Centro de Avivamento para as Nações. Direção Apóstolo Silvio Ribeiro. Abra comigo em Isaías capítulo 35, versículo 1, rapidamente, por favor. Isaías 35, capítulo 1. Diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como um narciso. Vamos em frente, por favor, filha. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. O que é que eles verão? Diga glória. Diga: eu verei a glória. Diga: são dias onde eu verei a glória. Repita comigo: a glória vem junto com alegria e prosperidade. Repita comigo: a glória vem não com tristeza e não com pobreza. Repita comigo: a glória vem junto com alegria e junto com prosperidade. Agora grite: hoje começa o dia mais alegre e mais próspero da minha história. Uau! Grite comigo: eu verei a glória do Senhor. Grite comigo: Porto Alegre verá a glória do Senhor. Grite comigo: a minha cidade verá a glória do Senhor. Grite comigo: o meu estado verá a glória do Senhor. A minha família verá a glória do Senhor. O meu ministério verá a glória do Senhor. Grite comigo: a partir de hoje, o diabo está derrotado na minha vida. Sente um minutinho, por favor. Versículo 3, filha. Versículo 3 diz assim: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Repita comigo: eu devo fortalecer as mãos frouxas e firmar os joelhos vacilantes. Ele não entendeu, então diga para ele: fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Ele não entendeu, então vire para outra pessoa e diga: fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Amém? Vamos ver o que diz o versículo 4, por favor. Versículo 4 diz assim: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Chegou o tempo que Deus vai tomar a tua causa, chegou o tempo que Deus vai brigar a tua luta, chegou o tempo que Deus vai te vingar. Ei, eu vim hoje aqui para dizer algo para você. Eu tenho um aviso para aqueles que te humilharam. Chegou a hora de você ter a sua revanche. Eu acho que você não entendeu. Estou hoje aqui como um símbolo profético de oração e jejum para dar uma carta de despejo para o diabo e os seus demônios. Levante as suas mãos bem alto. O Espírito Santo, na data do seu aniversário, está dizendo para alguém: aqueles que te humilharam, chegou a hora de você ter a sua revanche. Aqueles que te humilharam, fiquem espertos. Você pediu a revanche e Deus liberou. Sente um minutinho, por favor. Diz assim: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus vai lutar a vossa guerra e a salvação vem para a sua família. Versículo 5, filha. Então se abrirão os olhos dos cegos. Olha os olhos dos cegos. Os cegos verão, os surdos ouvirão. Não, você não entendeu. Os cegos ouvirão, os surdos ouvirão, os paralíticos correrão, os mudos falarão, e o Rio Grande do Sul, e Porto Alegre, e onde tem alguém desesperado pelo avivamento, o deserto se tornará Rio de Deus, Rio de Deus, Rio de Deus, Rio de Deus, Rio de Deus, Rio de Deus, Rio de Deus. Levante as duas mãos para cima e grite comigo: flua, Rio de Deus. Pode ser mais forte: flua, Rio de Deus. Pode ser mais forte: flua, Rio de Deus. Sente, por favor, e eu termino. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Pode colocar no telão, filha. Redobre a sua atenção, por favor, e eu termino. Ouça! Isaías 35 diz que os mudos falarão, os surdos ouvirão, os cegos verão e os paralíticos andarão, e a glória de Deus vai tomar o lugar. A glória de Deus vai tomar o lugar. A glória de Deus vai tomar o lugar. Deus está preparando você para entrar em um novo dia de milagres absurdos. Deus está preparando você para entrar em um novo dia onde os milagres vão converter os maçons, os milagres vão converter os satanistas, os milagres vão converter os feiticeiros, os milagres vão converter os teus familiares. Eu acho que você não me entendeu. Deus está treinando você para entrar em um novo dia da sua glória, da sua glória, da sua glória, da sua glória, da sua glória. Se a você deu um aplauso grande para o Senhor. Repita assim comigo, como? Repita comigo, como? Versículo 3 diz, quantos querem milagres? Versículo 3 diz, filha, o mesmo Isaías, quantos querem milagres? Quantos querem ver a glória de Deus? Isaías 35, 3 diz, fortaleça as mãos, fortaleçam os joelhos. Ouça, ninguém verá um milagre de Deus sem estender a mão para o irmão que está do lado. Ninguém verá um milagre de Deus sem estender a mão para o irmão que está do lado. Ninguém verá um milagre de Deus. Ninguém verá um milagre de Deus com a mão encolhida. Ninguém verá um milagre de Deus com a mão dentro da carteira. Ninguém verá um milagre de Deus se não estender a mão. Ninguém vai ver o milagre de Deus se não for generoso. Ninguém verá o milagre de Deus se não for unido. Ninguém verá o milagre de Deus se não tiver unidade. Ninguém verá o milagre de Deus se não estender a mão para a pessoa. Ah, eu estendo a mão só para a minha equipe. Eu estendo a mão só para o meu grupo. Eu estendo a mão só para o meu líder. Eu estendo a mão só para o meu familiar. Eu estendo a mão só para quem eu gosto. Jamais. Ninguém entrará em um novo dia de avivamento. Ninguém entrará em um novo dia da glória de Deus. Ninguém entrará em um novo dia da prosperidade de Deus desunido, dividido, separado, perdido, sem ser generoso. Você quer ver a glória de Deus? Então repita comigo, dê a sua mão para mim. Dê a sua mão para mim. Dê a sua mão para mim. Você quer ver a glória de Deus? Então vire para alguém e diga, dê a sua mão para mim. Dê a sua mão para mim. Dê a sua mão para mim. Dê a sua mão para mim. Dar a mão para a mesma equipe é barbada. Eu quero ver você dar a mão para aquele que critica você. Eu quero ver você dar a mão para aquele que é diferente de você. Eu quero ver você dar a mão para aquele que ataca você. Quantos querem ver a glória de Deus? Quantos querem ver a glória de Deus? Então diga para essa pessoa, eu sou um contigo, eu estou unido contigo, eu estou junto contigo, eu estou aliançado contigo, te darei! Grite aleluia! Levante as duas mãos bem alto e repita comigo, Espírito Santo. O espírito do diabo, mais forte, o espírito do inferno, como ele se chama, diga o espírito da divisão, diga o espírito da divisão, diga o espírito da desunião, diga o espírito da competição, diga o espírito da ferida, diga o espírito do trauma, diga o espírito da charadinha, diga o espírito da picuinha, está queimado pelo fogo de Deus. Amém, sente por favor. No versículo 3, ali também diz o quê? Joelhos. Repita comigo, oração. Repita comigo, oração. Repita comigo, oração. Repita comigo, oração. Repita comigo, oração. Repita comigo, oração. Traz a glória de Deus e os milagres se soltam. Repita comigo, oração, traz os milagres de Deus. Diga, oração, traz a glória de Deus e os milagres se soltam. Ei, A única forma de falar com Deus é através da oração. Se você não ora, é porque você não fala com Deus. Só existem duas verdades paralelas. Ou você fala com Deus, ou o diabo fala com você. Repita comigo, a partir de hoje eu vou orar. Diga, a partir de hoje eu vou orar. Grite comigo, a partir de hoje eu vou entrar no rali de oração. Dê um aplauso para o Senhor. Sente, por favor. Ouça, nós estamos num rali de oração. Durante 24 horas, tem um crente dessa igreja orando por quatro motivos. Repita comigo, primeiro motivo, mais forte, primeiro motivo, que venha a glória de Deus. Segundo motivo, mais forte, segundo motivo, que toda essa igreja, todos os empresários, todos os membros, sejam prósperos. Sejam prósperos, sejam prósperos, sejam prósperos, sejam prósperos, sejam prósperos. Repita comigo, terceiro motivo, queremos meios de comunicação. Repita comigo, terceiro motivo, rádio, TV, jornal, internet, NASA, satélite. Repita comigo, terceiro motivo, nesta semana nós vamos comprar uma rádio. Mais forte, quarto motivo. Mais forte, quarto motivo. O Teatro Presidente é meu. Eu acho que você não entendeu o quarto motivo. Digo, o Teatro Presidente é nosso. Eu acho que você não entendeu. Grite comigo, eu estou orando e jejuando. Eu sou o próximo milionário. Vou comprar o Teatro Presidente para o avivamento. Levante as mãos e diga, Espírito Santo, te prometo o melhor. E o melhor é, me faça milionário e não vai faltar dinheiro para a tua obra. Dê um aplauso, sente. Impressionante! Amém! Repita comigo, operação! Ouça, Ezequiel capítulo 22 e versículo 30. Ezequiel 22, 30, ouça, diz assim: procurei entre eles um homem, uma mulher, um jovem que tapasse o muro e estivesse na brecha perante mim, mas a nenhum eu achei. Por isso derramei sobre eles a minha indignação. Ouça, quando não tem crente que ora, a maldição está. Quando não tem crente que ora, o pecado está. Quando não tem crente que ora, o diabo está. Quando não tem crente que ora, a doença está. Quando não tem crente que ora, a miséria está. Mas quando tem um crente que ora, a glória de Deus está. Diga, eu sou esse crente. Grite mais forte: Deus procurou um crente só e ele não achou. Repita comigo, no Antigo Testamento, porque hoje, se Deus procurar, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Acabamos de apresentar o programa Avivamento Urgente, com a apresentação do apóstolo Silvio Ribeiro.